sou debruçada na janela, esperando a hora de você chegar. Já passei a tarde inteira escolhendo roupa pra ficar bonita só pra te agradar. Tudo eu faço pra chamar sua atenção, até de camisola já fui te esperar. Mas você logo arranja uma confusão, diz que está cansado e dorme no sofá. Eu não aguento mais essa situação, não há mais condição de me calar. Fique longe de mim, agora eu falo sim, e você vai me ouvir ou vai me matar. Onde se escondeu aquele louco amor que você me jurou só pra me enganar? Nem tente responder, não quero mais saber, eu odeio você e vou embora. Amor perfeito. Escravizou e me deixou na solidão. Mesmo assim eu me dei toda pra você. Amor é esse que faz mal pro coração. Eu vou chorando e tenho que chorar baixinho, pra você não ouvir, você não me bater. E ninguém pode me livrar dessas pancadas. Não posso ver ninguém, ninguém pode me ver. Eu não aguento mais essa situação, não há mais condição de me calar. Fique longe de mim, agora eu falo sim, e você vai me ouvir ou vai me matar. Onde se escondeu aquele louco amor que você me jurou só pra me enganar? Nem tente responder, não quero mais saber, eu odeio você, vou embora. Eu não aguento mais essa situação, não há mais condição de me calar. Fique longe de mim, agora eu falo sim, e você vai me ouvir ou vai me matar. Onde se esconder?